céus e Deus o Pai no trono celestial. Desceu Jesus trazendo luz à vida eterna. Hosana, Filho de Davi, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana, Hosana, Filho de Davi, Hosana.